Vamos, de novo. Última vez. Último dia, tipo meu último dia. Pus toda minha bronca no jogo, como se fosse meu último dia. Último dia, tipo meu último dia. Gravando meu rap como se essa fosse a última música minha. Do lado inverso, certo pelo certo. Minha vida, meu corre, meu respeito na quebrada. Mil manos, mil noites, mil danos, mil motivos pra não deixar falha. Sempre o inverso, minha vida, meu corre, meu respeito de quebrada. Mil manos, mil noites, mil danos, mil motivos pra ser tudo ou nada. Certo no certo, nem me viu, passei. Mente blindada, autoestima de rei. Calmo e discreto, nem me viu, passei. Mente blindada, autoestima de rei. Eu vou viver como se fosse a última vez, sem nem pensar, como se fosse o último dia. Eu sei, se for pra fazer nem vou cochilar. Nem vem tentar, que hoje eu tô tipo último dia. Último, último, último dia. Da minha vida antiga, foi o primeiro dia da minha vida nova, dirigindo a 130 pelas avenidas. Sabe que a vida é o que cê vive, não o que cê mostra. Sabe que nenhum de nós confia na polícia, porque se morre um dos nossos, meses sem perícia. Mas se morre um dos deles, mil tiros, mil fuzis na cara. Eu tenho mil motivos pra não dizer nada. Só lamento, eu tô vivão e vivendo 100%, sem mais viver no veneno. Mano, o que cê tá fazendo? Tô mais que sobrevivendo, revertendo antes que acabe meu tempo. Eu vou viver como se fosse a última vez, sem nem pensar, como se fosse o último dia. Eu sei, se for pra fazer nem vou cochilar. Nem vem tentar, que hoje eu tô tipo último dia. Último, último, último dia. Pensei que hoje fosse o meu último dia. Descendo a ladeira na maior agonia. Roda punk, baile funk, pom-pom, como se fosse meu último dia. E as camisas de time que eu sempre queria, hoje chega na caixa em casa. Só passar no banco, saca. Tudo azuis como o céu. Um pedaço de papel invertendo os papéis. Inimigo tem de monte, mas não chega aos pés. Chega desse julgamento, pô, nós somos réis. Com certeza o que eu quero é comida na mesa e um bom lugar. Tô pela paz e pela vida dos que ainda estão lá, como se fosse meu último dia. Vivendo, aprendendo, luxo, veneno. Somos o que somos, sempre seremos. Como se fosse meu primeiro dia. Como se fosse meu último dia. Yeah.